Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica, está iniciando nesse momento mais uma edição, trazendo para vocês estudos do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E nessa fase do nosso programa, nós estamos trazendo para vocês aí as temáticas das ciências e tradições ocultas, utilizando como base o maravilhoso livro de Manly Palmer Howe, The Secret Teachings of All Ages, esse maravilhoso livro que nós estamos utilizando para trazer as temáticas realmente mais diversas do esoterismo que estão nesse livro e que, para nosso privilégio, estamos trazendo aí uma premiere aí desse livro em português aqui para vocês, ouvintes e espectadores. Agradecendo sempre muitíssimo o apoio dos simpatizantes e associados da Levir, a loja esotérica virtual, que com as suas contribuições, suas semestralidades, suas doações, tem provido durante os últimos 15 anos condições para nós estarmos no ar com vocês, levando esta programação realmente alternativa, elevando a cultura daqueles que buscam pela espiritualidade. E no dia de hoje, ouvintes, nós vamos tratar de mais um assunto interessantíssimo, voltando uma vez mais para o querido mestre Pitágoras, com a sua teoria pitagórica da música e da cor. É o tema que nós vamos abordar hoje com vocês, trazendo não só algumas ideias que estão aqui no livro de Palmer Howe, mas também trazendo também outras pesquisas que outros ocultistas, outros esoteristas fizeram a respeito disso. A música, caros ouvintes, e também a cor, pois as duas estão intimamente relacionadas do ponto de vista oculto, elas são realmente a linguagem universal. Não existe realmente nada mais universal do que a linguagem da música, a qual Pitágoras se dedicou tanto. E existe um princípio oculto, um princípio que hoje também a moderna ciência da música também estuda, se bem que as limitações, né, do plano físico não permitem realmente uma expansão muito grande desse assunto, mas a ligação que existe entre as notas musicais e a música, chamada a sinestesia. Esta temática que nós vamos abordar com vocês hoje, algumas das suas ideias têm origem realmente com Pitágoras. Então, a harmonia é um estado reconhecido pelos grandes filósofos para o pré-requisito imediato da beleza. Então, uma composição, um tema, né, de composição é apenas, pode ser apenas chamado de belo, somente quando suas partes estão numa combinação harmoniosa. E o mundo é chamado de belo e seu criador é designado de bom, principalmente pela sua performance, do seu conjunto que está harmonicamente disposto na natureza. Ele é bom, pois age de acordo com sua própria natureza e harmonia, e porque o bem que ele atinge é harmonioso com a bondade que está dentro dele. Então, a beleza, portanto, é a harmonia que se manifesta a própria natureza intrínseca no mundo da forma. E esses conceitos que permearam a estética antiga, né, que falavam exatamente desta grande sinestesia que existe entre o macrocosmo, o mundo espiritual, e o microcosmos, ou seja, o mundo manifestado onde nós estamos. Então diziam os antigos que o universo é composto de sucessivas gradações do que é bom e do que é belo. Essas gradações vão ascendendo, né, ou descendendo até a matéria, que sendo a matéria o seu grau inferior e o espírito o seu grau superior. No homem, a sua natureza superior é o sumum bonum, ou seja, o objeto de maior desejo, ou pelo menos deveria ser assim, e é assim com os homens superiores. E, portanto, é um corolar dessas ideias que a natureza mais elevada deve prontamente conhecer o bem, pois o belo externo é para ele o mundo dentro da proporção harmônica que está presente na sua alma. Então, e o mal, né, que infelizmente tanto aflige o ser humano nesse mundo material que nós vivemos, nada mais é do que a ausência do bem e a ausência do belo. Quando estão ausentes o belo e o bom, então, infelizmente, o mal campeia, justamente porque ele não está em contato com esse mundo interior. E a música, especificamente, e aqui Menelau nos coloca que é altamente provável que os gregos tenham iniciado seus conhecimentos sobre os aspectos filosóficos e terapêuticos da música com os egípcios, pois estes, os egípcios, consideravam o Hermes Trismegisto como o fundador também desta arte, ou das artes em geral. E de acordo com uma lenda, o deus Hermes, o grande Hermes, carregava uma lira que tinha uma sequência de caracteres sobre uma concha de tartaruga. E Ísis e Osíris eram os patronos, respectivamente, da música e da poesia. Platão, por exemplo, descreve a antiguidade dessas artes entre os egípcios e declarou canções e poesias que tinham existido no Egito pelo menos há 10 mil anos atrás, a sua época, e que estas eram de natureza exaltadamente inspiradores, que somente os deuses ou homens divinos poderiam tê-las escrito. E nos mistérios, essa lira era considerada como o símbolo secreto da constituição humana. O corpo do instrumento representa a sua forma física, e as sequências das notas musicais, dos seus espaçamentos, é o próprio espírito do músico, a sua alma, que se manifesta. Então, percutir as cordas desse instrumento era fazer com que o espírito criasse as harmonias, e infelizmente, na natureza física do homem, essas harmonias eram violadas. Então, o homem como uma imagem microcósmica do universo deveria também ser uma manifestação dessas harmonias interiores. E Pitágoras foi quem primeiro, né, teria aprendido essa teoria divina da música dos sacerdotes dos mistérios egípcios, nos quais ele, nesses mistérios, ele havia sido aceito e estudou essas doutrinas durante muitos anos e se aprofundando nas leis que regiam a consonância e a dissonância, esses dois opostos que são realmente a base da teoria musical esotérica. Então, um dia, enquanto meditava sobre o problema da harmonia, se diz que Pitágoras passava por uma fogueira onde, dentro de uma oficina, operários batiam um pedaço de metal sobre uma bigorna. E observando as variâncias na densidade entre os sons que eram produzidos pelos martelos grandes e pequenos, e estimando cuidadosamente as harmonias e as discordâncias resultantes daqueles sons, ele então teve um primeiro indício para os intervalos musicais da escala diatônica que ele acabou desenvolvendo. E ele entrou naquela oficina e, depois de examinar cuidadosamente as ferramentas e avaliando mentalmente, né, os seus pesos e os sons que eles produziam, ele construiu um braço de madeira, e onde ele justamente traçou as primeiras sessões de intervalos musicais. Então, estas notas que ele ali traçou em intervalos regulares ao longo daquele braço, ele nelas colocou quatro cordas, né? E daí que vem exatamente as harmonias musicais. Então, no livro de Mendelssohn há exatamente uma imagem que tenta descrever isso. Então, ali Pitágoras projetou a primeira teoria musical com a sequência das notas, né? Então, ele descobriu, né, exatamente as sequências das notas musicais, que juntas produziam, né, intervalos, né, harmônicos nas suas oitavas, e aumentando ou reduzindo o peso, né, das diversas quantidades que ele usava para percutir, ele acabando descobrindo, né, a sequência das notas. E a tensão das primeiras sequências de notas eram duas vezes aquelas posteriores, então dando a razão de 2 por 1. E com essa experimentação ele descobriu então todas as razões, né, musicais, os espaçamentos musicais. E isso obviamente é um assunto bastante complexo de teoria musical, que eu não vou aqui ficar, né, me alongando sobre exatamente isso, pois estas harmonias, né, na verdade são harmonias que estão de acordo com uma certa afinação, né, existem outras maneiras de obter esses intervalos, né? Outros tipos de afinação que, por exemplo, os orientais utilizam. Mas o objetivo, né, era exatamente obter, né, uma teoria que ele, na verdade, associava com os planetas sagrados, né? Pois o grande conhecimento esotérico que os antigos possuíam é que existia uma fonte simbólica, né, para toda a teoria cíclica. Então, para os antigos, haviam sete planetas sagrados, né? E hoje a moderna astrologia considera nove planetas, mas o fato esotérico por trás dos planetas são exatamente os logos planetários, os espíritos que estão exatamente diante do trono de Deus, e alguns desses espíritos planetários, na verdade, regem mais do que um único planeta. Então, os planetas clássicos, né, da astrologia antiga era o Sol, mas na verdade o Sol não é um planeta, mas ele representa uma inteligência do nosso sistema solar, que na verdade é conhecida esotericamente como Vulcano, mas como ele não é um planeta visível, então se usa o Sol. Mercúrio, Vênus, não usamos a Terra, né, como dentro desse simbolismo. Também a Lua e os planetas estão além da Terra. Marte, Júpiter e Saturno, né? Então o Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, a Lua, Marte, Júpiter e Saturno são exatamente os planetas sagrados, né, da antiguidade. Mas há um probleminha, que o espírito planetário que rege Mercúrio, a Terra e Marte são o mesmo. O mesmo espírito planetário tem uma regência sobre esses três planetas. Daí que surge a necessidade do uso daqueles planetas gigantes que fisicamente só foram descobertos mais modernamente, né? Urano, Netuno e o minúsculo Plutão, que a ciência hoje não quer mais considerar como planeta. Então, na verdade, são sete grandes espíritos planetários que estão representados, né, e podem ser representados como a fonte das notas musicais, por assim dizer, né? Porque as notas musicais, elas são apenas as unidades, né, simbólicas da grande harmonia cósmica que os antigos acabavam percebendo. E as cores também têm relação com as notas musicais. Na verdade, tanto as notas musicais como as cores, principalmente, são a linguagem divina, ou seja, é a linguagem dos anjos, a linguagem espiritual é uma linguagem de cores. Os anjos se comunicam basicamente com a emissão de cores de uma forma bastante, bastante abstrata. Então, todo o ser humano, na verdade, está submerso numa grande sinfonia de cores e de emissões sonoras e suas diversas harmonias que, infelizmente, nós não percebemos. Os antigos chamavam essas emissões cósmicas da harmonia, né, das esferas, né, a música das esferas, pois na verdade tudo no universo é vibração. Então, na verdade, o que acontece aqui na Terra é uma imagem do que acontece no mundo espiritual. O que existe aqui embaixo no microcosmo é uma imagem do macrocosmo. Daí que o selo de Salomão, né, os dois triângulos entrelaçados, é o símbolo mais antigo para esse conhecimento, pois o triângulo com seu vértice para cima é o espírito e o voltado para baixo é a matéria, e ambos se entrelaçam. Mas o que realmente acontece é um universo de vibrações que acabam se misturando, gerando então um universo que nós habitamos. E é apenas a limitação dos nossos sentidos que não nos permite perceber o quão musical, o quão colorido é o universo à nossa volta. Apesar do próprio mundo material ser tão colorido, ser tão sonoro e às vezes barulhento, o ser humano não tem noção de que os mundos espirituais, eles são ainda mais carregados de harmonia e de vibração colorida e também sonora. Então as palavras que nós usamos é um sistema muito limitado para representar essas harmonias divinas que estão à nossa volta. E foram exatamente os pitagóricos que revelaram exatamente essas harmonias que acabam se manifestando naquilo que nós chamamos de música. Então, para eles, música era exatamente todo som ou toda sequência de sons que estavam harmonicamente dispostos. Mas, infelizmente, lamentavelmente, a estética moderna, né, e o ouvido das pessoas hoje tem um gosto bastante alterado e nem sempre a harmonia prevalece. Hoje, muitas vezes, a dissonância é que prevalece, a distorção, e elementos musicais que deveriam se harmonizar, na verdade, se prevalecem, como, por exemplo, o ritmo, né? O ritmo que está ligado com o aspecto fogo. Hoje nós vemos que as músicas mais populares, elas são totalmente baseadas no ritmo, e o ritmo é apenas um dos elementos, né? Existe a harmonia e outros elementos que precisam ser evidenciados. E quando, infelizmente, as pessoas ouvem uma música que está mais baseado na harmonia, né? Infelizmente, quando não há aquela predominância do ritmo, as pessoas não apreciam tanto. É preciso treinar, né, os ouvidos para estas harmonias. E os antigos, como os pitagóricos, eles percebiam exatamente essa ligação que existe entre as notas musicais e os sete espíritos planetários. Ou seja, se o homem quisesse realmente estar em harmonia com esses espíritos planetários, ele teria que executar músicas ou vibrar harmonias que o afinassem com as notas musicais que promanam das vibrações dos espíritos planetários. Então, na teoria musical de Pitágoras, né, ele projetava exatamente os intervalos das notas de maneira que a sua música e a música grega, né, antiga em particular, era uma música muito monotônica, né? E para nós hoje em dia, monotônica quer dizer muito mais monótona, né? Ou seja, as pessoas consideram, né, uma música sem graça, né, pois ela não é baseada no ritmo, mas apenas na execução das notas isoladas, né? Já os indianos, com a sua teoria dos mantras, eles têm um uso muito mais prático dessa repetição monotônica, né, de tons específicos, pois a própria palavra mantra significa aquilo que bloqueia, né, ou que trava a mente em um determinado aspecto, num determinado pensamento. Então, os indianos, os orientais, usam os mantras para se concentrar e para meditar. É um assunto realmente muito extenso, muito bonito, e nós recomendamos a vocês, ouvintes e espectadores aqui do programa Lux Esotérica, que gostarem desse assunto, que pesquisem mais, porque realmente vale muito a pena estar informado a esse respeito. Agora, no nosso segundo bloco do programa de hoje, nós vamos abordar aqui pesquisas clarividentes a respeito justamente desse mundo espiritual da música, pois a música não existe só no plano físico. A música que nós ouvimos aqui no mundo físico, quer seja tocada, quer seja reproduzida em aparelhos, ela repercute, ela reverbera nos mundos espirituais. Então, nós vamos ver algumas muito interessantes pesquisas a esse respeito, e quem está me acompanhando em vídeo vai ter realmente uma experiência mais completa do que eu vou falar, porque não só eu vou falar, como vou mostrar algumas imagens de pesquisas clarividentes sobre a música. Então, ouvintes, agradecemos aí a grande audiência, mas vamos fazer aquele nosso intervalinho enquanto eu refresco aqui a minha garganta. Daqui a pouco nós vamos para o segundo round do programa Lux Esotérica de hoje. Vamos ao intervalo e voltaremos já. Sim, amigos ouvintes, retornamos agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos falando com vocês hoje, de certa forma, do lado oculto da música. A música que é realmente algo que não pode faltar na vida de ninguém, pois realmente é ela que faz a trilha sonora das nossas vidas. Mas, como nós já vimos aí pelo nosso primeiro bloco do programa de hoje, existe toda uma filosofia, existe um conhecimento oculto por trás da música. E na antiguidade, tocar música, ouvir música, era uma coisa muito mais difícil, né? Segundo nos dizem os especialistas, a música só era realmente tocada nos locais sagrados, nos templos, e então nós podemos perceber que houve uma popularização, uma universalização da música, né? Mas, obviamente, que permanece esses princípios ocultos com relação à música, e que nós, obviamente, só podemos perceber que tudo que é dito em termos, né, mais elevados sobre a música ainda é algo aplicável nos dias de hoje. Apesar de haver uma grande banalização, né, da música nos dias atuais, né, na verdade, cada vez se toca uma música mais limitada ou até uma música mais feia, poderíamos dizer assim, nos dias atuais do que antigamente. Mas nesse nosso segundo bloco nós vamos apresentar algumas pesquisas aí que dois grandes clarividentes trouxeram ao mundo, entre eles Charles Webster Leadbeater, que investigou com a sua clarividência exatamente o lado oculto da música. E um outro investigador que nós vamos trazer são as pesquisas de Geoffrey Hodgson. E o que que eles perceberam, ouvintes e espectadores, é que toda vez que um som é percutido ou emitido, na verdade, a esse som corresponde uma cor e uma forma que se propaga nos mundos espirituais. Então, Leadbeater, especialmente nos seus livros, acabou justamente trazendo, né, essa percepção. Ele investigou, né, nós estamos exibindo aí para quem está nos assistindo, um quadro que Leadbeater justamente compôs junto com um artista, da forma pensamento que é criada quando o órgão de uma igreja é tocado. Então aí ele investigou exatamente o uso sagrado da música. Então a cada nota, a cada sequência de nota vai, né, subindo, né, dentro do ambiente e se expandindo tanto mais quanto mais alto é o volume e quão mais harmônica é a música, vai se criando uma forma astral, uma forma mental que se propaga para além das paredes do ambiente onde a música está sendo executada. Então o órgão de uma igreja vai gerando como se fosse uma cúpula que se estende muito acima das torres de uma igreja que tem esse órgão, e se a cada nota musical corresponde uma pequena explosão de cores, juntas todas as notas e as suas harmonias que vão se somando geram então uma nota específica, e cada nota com a sua devida altura correspondem também a uma cor. Então, quanto mais complexa for uma música, quanto mais variados os seus andamentos e o refinamento dos seus, das suas harmonias, dos seus elementos, tanto maior vai ser esse efeito. E segundo a observação de Leadbeater, após a execução dessa música, pode-se perceber, os clarividentes assim o percebem, que a forma musical permanece ativa no ambiente durante várias horas, né? Então o poder, né, harmonizante, o poder realmente que naturalmente nós percebemos na música, sem ver exatamente essa forma musical, é muito mais intenso nos planos espirituais. Daí que o ser humano ouvir uma boa música, ouvir uma música harmônica, quer seja a música erudita, quer seja a música popular ou qualquer gênero musical, né, que não é aqui o local para discutirmos isso, mas a música que tem harmonias gera formas também harmônicas que embelezam o nosso ambiente e tornam realmente a nossa vida mais fácil de ser levada e nos ajudam no nosso progresso humano, para não dizer espiritual. Quem tem a oportunidade de comparecer a esses locais onde a música sacra é entoada, onde os maravilhosos órgãos das catedrais, de igrejas, são emitidos com músicas que também foram compostas exatamente para gerar esse efeito, aí realmente o efeito da música e das suas formas é ainda mais profundo. E a imagem que nós estamos exibindo de uma mesma igreja onde foi executada, né, por uma execução artística, as músicas, por exemplo, de Richard Wagner, né, este grande ocultista que não só sabia compor com harmonia, mas estava justamente informado sobre o poder oculto da música, e ele maximizou nas suas composições exatamente esse poder. Então, quando Wagner é executado, uma forma, pensamento realmente de centenas de metros, e não só de altura, mas também de largura, se propaga pelo ambiente e permanece durante muitas horas, de certa forma, elevando, harmonizando não só o local onde houve a execução da música, mas também nas adjacências, por todo o bairro e, por que não dizer, por toda uma cidade, dependendo do seu tamanho. Daí, caros ouvintes, que é realmente louvável e precisa ser incentivado a execução ao vivo, principalmente, pois a música ao vivo ela gera as harmonias superiores que propagam ainda mais amplamente as formas pensamento, que são realmente indescritíveis a quantidade e a beleza das formas musicais, das diversas fases de uma execução musical, que obviamente vão se acrescentando, vão se alternando e vão num crescendo cada vez maior. Outro ocultista que também pesquisou sobre isso é o nosso querido Geoffrey Hodgson, que inclusive publicou um livro chamado Music Forms, ou seja, as formas da música, aonde ele também utilizou a sua clarividência para trazer, né, uma percepção do lado oculto da música e como realmente ela funciona. E a primeira constatação que ele teve é que, por exemplo, se observando clarividentemente um clarinete ou uma flauta, quando num arpejo, ou seja, numa sequência de notas, né, à frente do instrumento se forma uma série de bulbos, como se fossem pequenas flores, né, pequenos bulbos realmente que têm a aparência de flores. E dependendo a altura da nota, de que nota musical seja, elas vão se propagando numa sequência, né? E isso obviamente é a forma pensamento que é propagada no mundo astral, no mundo mental, por cada execução musical. É muito diferente, né, do ambiente astral genérico, né? Ou seja, o plano astral em geral, ele tem uma série de cores totalmente desconexas, né? E exatamente a música é algo tão codificado, né, dentro de uma teoria de harmonia, que ela realmente organiza o plano espiritual, que é genericamente cheio de cores totalmente desconexas. Então, num livro que não é tão conhecido, né, que é justamente Clairvoyant Investigations, Geoffrey Hodgson justamente fez as investigações relativas a uma série de músicas e o que acontece no ambiente quando elas são interpretadas. E uma outra constatação que ele fez é de que ambientes onde a música superior é executada, como nas salas de concerto ou nas igrejas, nas catedrais ou qualquer lugar onde haja uma música harmônica, se manifestam os chamados anjos da música, que são chamados pelos indianos de Gandharvas, né? Os Gandharvas, eles comparecem realmente a esses locais e inclusive eles aumentam a sensação da beleza e da harmonia da música. E é por isso que grandes templos da música, como o nosso querido Teatro Municipal aqui de São Paulo, é totalmente decorado com figuras angélicas, né, angelicais, representando exatamente anjos, que representa aqui exatamente esses arquitetos, esses artistas que construíram esse teatro, tinham conhecimento oculto a respeito disso. E aliás, do outro lado do Vale do Anhangabaú, quem já circulou aqui em São Paulo pelo Vale do Anhangabaú conhece muito bem que há uma estátua de Giuseppe Verdi, né, um grande compositor italiano de ópera, principalmente, e uma escultura em pedra negra que representa exatamente o maestro e compositor Verdi envolvido por um grande anjo, um anjo que realmente deve ter um inspirado. Então, o nosso Teatro Municipal aqui rende homenagens a esses anjos. E os espíritos da natureza, que muitas pessoas não creem neles ou acham que é piada da sua existência, os gnomos, os silfos, as fadas, seres que realmente habitam, né, com suas formas realmente minúsculas em relação a nós, pelo menos, eles também são muito afetados pela música. E se for entoada música em qualquer ambiente, e principalmente na natureza, pois esses espíritos adoram a natureza sobre todas as coisas, eles se aproximam. E peças musicais como as tradicionais músicas europeias, né, geram, quando são executadas, formas, pensamento que se assemelham a buquês de flores ou de formas que nós só vemos na natureza. E são geradas, né, exatamente pela execução dessas músicas tradicionais, as tradicionais, os temas tradicionais que nós vemos muito na Inglaterra, na França, na Alemanha, são músicas que muitos consideram nostálgicas, né? Mas que são exatamente as que geram as formas mais belas. E quando os trompetes são ressoados e lançam no espaço as suas notas, correspondem a eles e a todos os instrumentos musicais a emissão das cores. Então, para o clarividente, uma apresentação musical, uma função musical, é, antes de mais nada, como se fosse uma apresentação ao vivo de um artista plástico que vai criando nos mundos invisíveis formas de extrema beleza. E daí provavelmente que vem o conceito que os músicos têm da cor do som, da cor da música, porque realmente a música no plano invisível, no plano espiritual, ela tem realmente cor. Então, um compositor, ele é também ao mesmo tempo um artista plástico, sem muitas vezes o saber. Só realmente aqueles grandes gênios da música, como Mozart, né? Como Bach, como Beethoven e outros, tinham, né, exatamente uma percepção praticamente intuicional dessas harmonias. E ninguém menos do que Richard Wagner se superou exatamente nessa arte de compor, tendo um conhecimento muito profundo em relação a essas harmonias, pois Wagner, que inclusive é muito comentado num livro de Mário Rosso de Luna, chamado Wagner, Ocultista e Mitólogo, ele descreve exatamente os conhecimentos ocultos que Wagner empregou nas suas composições, principalmente nas suas óperas. E não podemos deixar de falar do grande maçom que foi Handel, que também compôs obras magníficas, e algumas delas foram observadas clarividentemente por Geoffrey Hodgson, como, por exemplo, aqueles que estão me assistindo têm o privilégio aí de me acompanhar visualmente nesse sentido, quando nós estamos apresentando aqui do livro exatamente Music Forms, a forma pensamento que é gerada nos mundos invisíveis quando um pequeno tema de Handel é executado, aliás, um tema que acabou sendo isolado da sua ópera Xerxes, né? Que aliás é uma ópera bastante comprida, que eu já tive a oportunidade de assistir. Então há a famosa área da ópera Xerxes, né? Esse tema chamado Ombra Maifu, um dos temas mais tocados e repetidos, interpretados da história da música erudita. Ombra Maifu, que quer dizer sombra nunca fui, gera exatamente uma forma de pensamento como se fossem, e nós temos que imaginar que essa forma de pensamento, ela é dinâmica, ela vai se movimentando no espaço, e é obviamente um tema relativamente triste, então ele gera como se fosse troncos de árvores cortados e ao centro uma forma dourada, como se fosse um tronco espiritual que vai se erguendo. E outros compositores também foram apreciados por Geoffrey Hodgson, principalmente, como nós estamos vendo aí, as grandes composições de Mozart, né, o mais prolífico dos compositores eruditos, que realmente geram formas de pensamento de intensa beleza. Algumas parecem como se fosse um intenso incêndio de cores, né? Não há outra maneira de descrever com palavras os motivos musicais que Mozart compôs e que se sucedem exatamente diante do clarividente, né? Fazendo realmente as suas composições ganharem ainda mais o título de música realmente de um mestre. E outros compositores também criaram músicas realmente extraordinárias, como nós vemos nesse tema de Handel, né? Aliás, de Haydn, né? O tema do Imperador, que gera, por incrível que pareça, uma coroa dourada no plano astral e encimada por grandes hastes coloridas. E outras músicas também geram formas realmente estupendas que os nossos sentidos não conseguem captar, como o coro do Aleluia do grande Handel, né? Tema que todo mundo realmente conhece, gera também esse tipo de forma. Mas não é só música de orquestra que gera essas formas, mas também música interpretada apenas num instrumento, como por exemplo o piano, né? Quando a música é interpretada de maneira solo sobre o piano, também uma bela forma de pensamento se propaga sobre o instrumento. E todo mundo que já ouviu música ao vivo sabe o encantamento que essa execução gera. Então, exatamente a imagem que nós estamos mostrando mostra abaixo justamente um piano, né? Aliás, nem é um piano de cauda, é um piano de parede, mas quando o artista consegue interpretar perfeitamente e se afinar com a forma, pensamento que está na partitura e através de uma execução realmente perfeita, também a forma, pensamento sobe sobre aquele instrumento e fica ali naquele ambiente por uma, duas horas após a execução. Ou seja, o fenômeno da forma, pensamento musical não é realmente um fenômeno apenas de grandes orquestras, de grandes conjuntos musicais, mas é um fenômeno de todo instrumento musical. Mas aquele que realmente se sobressaiu nesse campo, pelo menos na investigação de Geoffrey Hodgson, foi exatamente Wagner. Wagner conseguiu nas suas óperas gerar formas, pensamento inclusive relacionadas com o próprio tema das suas óperas, como por exemplo nos temas de Parsifal, né, que tem a ver com a busca do Santo Graal, quando em uma determinada parte da ópera Parsifal é executada, o clarividente, essa foi a experiência de Geoffrey Hodgson, consegue perceber exatamente uma forma, pensamento extremamente bela, aonde se destaca exatamente um cálice, que é exatamente o tema principal da busca espiritual de Parsifal. Wagner realmente se ultrapassou realmente outros compositores ao conseguir reproduzir nos planos espirituais o próprio tema que ele pretendia representar. Então esse é um universo, ouvintes, muito grande, que nós temos que investigar, inclusive respeitar ainda mais os músicos, os compositores, porque eles não só embelezam no plano físico e agradam os nossos ouvidos com a sua música, mas eles também projetam sobre o mundo formas, pensamento que elevam a nossa alma. E nós temos que estar conscientes de que cada ser humano é também um instrumento musical. As nossas mentes propagam também essas belezas no plano espiritual. Inclusive aquela musiquinha que a gente fica tocando na nossa cabeça, às vezes tem algumas músicas, que alguns temas musicais que grudam na nossa cabeça. Uma das pesquisas ou das constatações mais esotéricas que Geoffrey Hodgson investigou foi quando ele compareceu a uma sala de concerto e observou clarividentemente um trompetista muito jovem que executou uma música muito bela, e ele, Geoffrey Hodgson, observou a forma, pensamento que se propagou no plano espiritual. Mas para sua surpresa, quando ele olhava para trás na plateia, ele via que sobre uma pessoa estava também se erguendo uma mesma forma, pensamento, com uma dimensão menor, mas era a mesmíssima forma, pensamento. E depois ele foi indagar quem que era aquela pessoa, conversando com o artista, e o solista, aquele artista, disse que no fundo da plateia estava o seu pai, que também era músico. E o que estava acontecendo é que mentalmente o pai do músico estava tocando na sua cabeça as mesmas notas musicais que o rapaz estava tocando no palco. E aí Geoffrey Hodgson justamente constatou isso que eu acabei de dizer para vocês, ouvintes. Cada ser humano com a sua mente é também um instrumento musical. Cada vez que nós emitimos e nós conseguimos reproduzir na nossa mente uma música, e isso era algo que nós deveríamos fazer também, ao invés de só curtir música, procurar tocar música na nossa cabeça, pois todo pensamento, toda emoção gera exatamente essas formas. Então, muito cuidado com aquela musiquinha que fica grudada na sua cabeça. Coloque aí, ao invés de colocar aí alguma coisa que realmente seja um tema inferior, coloque aí um tema musical superior, decore um belo tema musical e propague isso na sua aura, ouvintes, pois com certeza é uma realidade que dois clarividentes diferentes constataram. E quem somos nós para ir contra eles? Eu poderia também acrescentar as minhas próprias experiências aí, mas como eu não tenho nenhum livro publicado nessa área, não vou me conter aqui, porque realmente eu também já constatei que a música gera esse tipo de formas no plano espiritual. Então, ouvintes, infelizmente o assunto é muito lindo, maravilhoso realmente, nós gostaríamos de nos estender, mas o adiantado da hora vai nos levar a finalizar aqui o programa Lux Esotérica de hoje. Muitíssimo agradecido pela audiência de vocês que estão nos acompanhando ao vivo aqui no áudio da rádio e também o nosso vídeo. E obrigado a você que está nos acompanhando a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, aí no site da Lever, acompanhando o vídeo ou o nosso áudio. Convido a vocês, ouvintes, para encerrarmos o programa de hoje com aquela última vibração. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e nos afinar uma vez mais com as batidas do nosso coração. Volvendo a nossa consciência para o eu interno, com o poder da nossa mente, sintamos uma vez mais a harmonia e a luz que brilha intensamente nos nossos corações. Façamos essa luz se expandir, tomar todo o nosso ser, purificar dentro e fora a nossa natureza. E nesse momento solene, procuremos compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, assim seja. Que essa luz oculta, a luz esotérica, a chispa divina, brilhe cada vez mais na vida de todos vocês. Principalmente com a música que vai tocar a partir de agora aqui na Esotérica FM, na sua programação totalmente interativa. Que nós deixaremos com vocês, ouvintes. A todos desejamos um ótimo fim de noite, um bom descanso. Vocês estão naturalmente convidados para a próxima edição do nosso programa. E a todos, finalizando, aqui de Osmar de Carvalho, segue o nosso virtual, mas é sempre fraternal, caloroso abraço para toda a audiência do programa Lux Esotérica. Até a próxima edição. Muito obrigado.